Papa Romeo, Mike, Papa Lima. Federação, Mike, Papa Lima. Avistou a mil pés, 1765. De 1-5-0-10-9. O Oscar Papagolf para aumentar esse passamento, mantenha presente pro, irá passar o curso localizador, novo limite magnético 120 de Simbra. Ok, agora 120 de Simbra, obrigado. Posso reduzir se for necessário, Papagolf? Iniciei redução para aproximação, o Oscar Papagolf. Obrigado. 4106 para sequenciamento, esquerda para o 025025, limite localizador. É, POB 26, autonomia 0400, alternando Vitória da Conquista. 4106. Será autorizado mais à frente. Autorizado, Juliette Alfa até o ponto de espera da 10, lá torre 1186, o ajuste 10-2, vovô. 10-2, Juliette Alfa, ponto de espera 10-1186, trip 5486. Não, Juliette. De nada. Papagolf para o localizador, direita 120, reporte estabilizado. Direita 120, Samará. Salvador, gol na 765, onde ele está? Azul 4106, desça 040. Gente, eu parei. Portal 04, como escutar o solo? Agora alto e claro, vou 765. Beijo. É, Juliette, qual o portão? 04. 04, já estou. Papagolf fazendo desvio? Está no localizador. Pela nossa apresentação radar, o senhor encontra-se uma milha a norte do localizador. Ok, estou interceptando. O 4106 reduza para 1709, produto Sierra Vitor 368. Sierra Vitor 368, seguinte, reduzindo 1800. 3196, chame torre 18-6. 18-6. Foi 3196, torre de controle. Tá escutando aí a banha torre? Agora sim, tá escutando a torre, o trip 5486. Tá, não tem sessão de espera, da torre um torre, que não é bem na curta da pistola, não estamos em contato com ele. Assim, está mantendo ponto de espera 1-0, trip 5486. Tá, 3196, na final, baixar a torre, bom dia. São Mari, descendo para o nível 050. Gente, romba 15, desça 050, após ETAP, desça para 2000 pés com 1012. Após ETAP, descendo para 2000 pés com 1012. Azul 4106, autoriza a aeronave da pista 10, desça para 2500 pés com 1012, reporte servido 366. Ok, o 2500 pés, reportará no 366, 4106, autorizado a aeronave. Mais Papa Lima, final para pouso, curso espanhol. Gente, Papa Lima, frequência livre, bom pouso. Boa, Papa Lima. Alinha e mantém o trip 5486. Torre 1 no noite, 3162. Muito obrigado. Azul 406, reduz para aproximação, está seguindo um Charlie 402, 8 mil à sua frente, já bastante reduzido, ok? Reduzindo. Salvador, 3196, aviso na pista. Siga táxi Alfa Índia, portão 01. Alfa Índia pro Uno, muito obrigado. Estão aqui com uma olhada, os primeiros 90 metros estão fechados, agora de pista livre, Oscar da Tavô, está chegando a aproximação. Camará. Ainda era restrita? Positivo. O 500 pés vai decolar do 17, qual pai? Tá no 45? Era está, positivo. Tá, a correlação vai decolar, conseguir decolar da Papá já com direto com proa, com a proa norte, com a Maçari? Positivo. Pode com a esquerda da presente, tá? Ingresso numa pano do vento pela direita, aguardando coordenação para a geral base. Acho que dá pra gol. Eu tenho condições de uma base curta. Na presente? Sim. Tá, então na presente eu tenho um curtão na base, tá? O tráfego tá agora 2 milhas de cinza, com 150 nas. Ok. 1 no 9, decimal 35, 2 1 no 8, decimal 6. 1 no 8, decimal 6, 19, 35, 0, 1 no 1, 4, 1, 0, 4, agora. Colada 17 para norte, Matheus, papapá, mais Wolf Mike. Para fundamentar que decolar, chame agora a torre 118, decimal 6, o ajuste no 0, 1, 2. Tenha um bom voo. Que trem, piloto realizado na 17, vento de 160 graus, 5 nós. Foi embarcar travado. Afirmativo, bate do Baeté com 5 a bola, senhor. Mike Vitor, qual o destino? Afirmativo, 5 a bordo, solicita a decolagem da 35 para Chique Chique. Do 406, passando o servido 372, chame torre no 8, decimal 6. 18,6, até mais, obrigado. Seu plano aqui para Parilhéus. Tem feito alguma notificação? Confirme. Não tem plano pra ele, não. Tem um plano pra Chique Chique, foi, inclusive foi feito a DLA aí. Torre, bom dia. O Azul 4156, sinal curta, baixar e travado. Bom dia, Azul 4106, repete visual com campo, atente que os meus 90 metros estão fechados e a pista está um pouco molhada. Ele está avistando no momento, 4106. Check 30, autorizado, vento 130 graus, medo de nós. Rico, posto, 4106. Fumega obteve a aeronave, o Oscar Papagoso está ingressando no pátio 5. Após a passagem dele, está em um táxi, após a interseção, está ingressando no 7. Mike, meu Fumega. Manda o Papai Romeu Mike, posição, Papai Romeu Foxtrot Mike Vitor, para Ilhéus 090, plano em aqui após, prossegue 085. Mantenha a posição agora para decolar, tem a nave da Azul pousando agora. Mas, a possibilidade de pousar, é decolar direto com a proa 050, depois desse de passar a matéria. Só para com o controle aqui então, só um minutinho. Do Mago Fumar, tem um fone que é afastado aqui do campo, tá chovendo no setor norte, vem pra mim, senhora Nova, vai agora, tá com chuva lá. É, sem problema, já telefonei o pessoal lá, vou só passar por carro escuro. Azul 4106, no céu 57, direito 129. 219, hein? Sente, 1, Bruno 5, torre no 8, decimal 6. Torre no 8, decimal 6, Bruno 5. Executa 050, logo dando transferência. Vento de 120 graus, medusa de nós. Vai. Torre Salvador, romba 1, 5. Romba 1, 5, a torre de controle, continua a aproximação, no pote 5, leva o visual com campo baixado e travado. Repórter Araco, tem baixado e travado, romba 1, 5. O Marco vai cruzar 1-0, ok? A aeronave tá, não tá nem em cima ainda, vai dar pra gente ir decolar que comprou a 050, não é isso? Você tá como se fosse pro Nordeste, não é isso? Pode sim, vou cruzar 1-0, ok? Tá, pode cruzar 1-0 da presente, comprou 050, não é isso, escuta? entregar mais 7 mil. 12-1-5. 1-5, prossiga. Confirma quantos metros está indisponível a cabeceira? Possível, a pista está com os primeiros 90 metros, 90 metros fechados. A pista está um pouquinho molhada. E assim como está, eu já estou vendo as aeronaves. Estiveram estando autorizado, vento de 130 graus, 7 nós. Bono 5, grato. Qual é o Fox Mike Victor? Trip 5486, correction, trip 5486, call, receive center, 126, small 85. 2685, until return. Autorizado, vento de 100 graus, uma centena agora com 8 nós. Um balão sempre autorizado. 047, chame Brasília 1265. Bom, 017. Ele vai à esquerda, parte militar, frequência livre. Bola 6847. Evita o solo voltando. Com o centro Recife, ok? O mesmo ainda não possui a sua notificação para Chique-Chique 200. Assim que ele tiver essa autorização, irá retornar para nós para poder pagar sua cópia. O Foxtrot e Mike Vitor. Positivo, foi preenchido ontem pela paz da noite. Nível 200 a 200 milhas Chique-Chique, entendeu? E o menino fez inclusive a DLA aí, que era o plano da Chique-Chique, porque a DLA não pode ser com o plano que já foi feito o voo. Eu entrei em contato com a ES Salvador, ela confirmou o seu plano. O que eu tinha aqui era para a ES, mas ela confirmou a DLA para a Chique-Chique. Eu entrei em contato agora com o Centro Recife e eu preciso da autorização do mesmo. E o mesmo ainda não possui o seu plano. Eles vão em contato com o PLN para ver qual o problema que teve aqui. Tá bom. Salvador com 260, informação. Tango, autorização de tráfego para Recife 410. Salvador, Gol 260, informação Tango, autorização de tráfego, Fortaleza, Recife 410. 410, para a melhor terra do mundo, irei com o Renato, mantendo a minha escuta, é guarda, Gol 260. Ah, na escuta, Gol 260. Agora em 2 meses, uma ONG, uma ONG, uma ONG, uma ONG, uma ONG, uma ONG, uma ONG, uma ONG, uma ONG, uma ONG, uma ONG, uma ONG, uma ONG, uma ONG, uma ONG, uma ONG, uma ONG, uma ONG, uma ONG, uma ONG, uma ONG, uma ONG, uma ONG, uma ONG, uma ONG, uma ONG, uma ONG, uma ONG, uma ONG, uma ONG, uma ONG, uma ONG, uma ONG, uma ONG, uma ONG, uma ONG, uma ONG, uma ONG, uma ONG, uma ONG, uma ONG, uma ONG, uma ONG, uma ONG, uma ONG, uma ONG, uma ONG, uma ONG, uma ONG, uma ONG, uma ONG, uma ONG, uma ONG, uma ONG, uma ONG, uma ONG, uma ONG, uma ONG, uma ONG, uma ONG, uma ONG, uma Charlie, Bravo Inter Charlie, Alfa Romeo. Vento de 130 graus, meia de longe nós. Autorização do Centro de Exercício, o mesmo informou que seu plano não se encontra com ele e nem no CLN, ok? Estamos fazendo o possível aqui para agilizar o seu tráfego, Fox Hot Mike Vitor. Tá bom, não, Adela. O São Salvador, o Gol 260, o Box 05, pronto para pushback e acionamento. Quanto cópia? Gol 260? Por favor. Salvador, o melhor terra do mundo, Recife. 490 autorizado, APRU 58, aerovia, 490, curva esquerda, subida Pucca, travessão Aracaju. Código 5037. Frequência do controle 119.35, torre em 118.6. Aprovado conforme 410 para Recife, aerovia, APRU 58, conforme o plano, decola da pista no zero, no perfil Pucca, Aracaju. Controle 1935, torre 118.6, loca 5037, Gol 260. Correto, portão 5 autorizado, pushback e acionamento, sem táxi. Autorizado é porta táxi, obrigado, 260. Então a nave chamou o solo. Lindo aqui o Bravo, Salvador para Morro de São Paulo, tá no Pat 5, deve ter colado no 7. Só informo que estamos operando instrumento com teto de 1000 pés e visibilidade de 7000 pés. Vamos coordenar com o controle possível para ver se possível a possibilidade de um voo visual especial, ok? O setor norte está muito... a chuva está muito forte, setor norte, ok? E estamos operando instrumento. Vamos coordenar com o controle, mantendo a nossa escuta agora. Aguarde a chegada para Salvador. Informa o número 4.